So my mind kept on spinning, talking with a cool friend who just can't stop his grinning. Cosmo grass, pig made out of glass. Cosmo grass, pig made out of glass. My dream today has been going on the wall. There's a ship sailed over. My head couldn't reach it all. I stood right on his shoulders. Cosmo grass, pig made out of glass. Cosmo grass, pig made out of glass. My dream today had me laying on the floor. The sun kept on shining. I couldn't take anymore, but my bem-vindos a mais duas horas de Orelha Extra, aqui mesmo na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. As nossas condições físicas não são as melhores, mas vamos levar isto para a frente. Emissão 60 de uma nova fase, e começamos com a excelente banda da Flórida, os Jacuzzi Boys, uma espécie de gun club para o século XXI, pelo menos aqui para nós. O álbum estreia precisamente na editora Florida's Dying, chama-se No Seasons. Ouvimos Planet of the Dreamers, tema que por aqui ainda não tinha rodado, e claro, vamos saltar para o inevitável Island Avenue, Jacuzzi Boys. Bye. Boys no arranque da primeira das duas horas de Orelha Extra, que podem escutar nas rádios referidas via o Ether e também o streaming direto de cada uma delas, ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Mais tarde surge o podcast em www.orelhaextra.com. Dos Jacuzzi Boys, também Stone Breath. Thank you. de Timothy Renner, no caso Stone Breath, e o mais recente trabalho saído na editora gerida pelo próprio And/I, chama-se The Shepherdess and the Bone White Bird, e o tema por aqui rodado hoje foi In a Breath, One Thousand Years. O homem diz que todos os temas do disco foram inspirados pelas visões que teve da Virgem Maria. Timothy Renner foi tocado pela Virgem Maria, ao igual deve ter sido pelo Altíssimo Himself. Depois da edição do álbum Snow Angel Like You, que contava com a excelente colaboração do coro gospel canadiano Voices of Praise, ao igual entrou em digressão com o mesmo coro. Dessa digressão foram registados concertos em Espanha, Canadá e Reino Unido, pela mais conhecida colaboradora de PG Harvey, Maria Monax, e registados em vídeo, entenda-se, e que sai agora em DVD com o título de Snow Angel Winging It, e que para além do disco vídeo contém um outro áudio com gravações desses espetáculos. Já por aqui o tínhamos ouvido a semana passada, volta, como já se percebeu, hoje também, com That's How Things Get Done, e de seguida Robes of Bible Black, Snow Angel Winging It, Howie Galb Live. Oh, yeah. Less a lie. From a down is a mud here to way up sky. Let light and love be kept to the test. Short supply, never enter the net. Sleep with eyes rolled back, so to my taste, a sweeter dream of water, but not the ways not to turn when time away. Yeah, back from luck to the same mistake. From track to trail, when the storm will ease and clear sky prevail, it'll find the one with the heartless well. It'll slide back in where lookers still. Yeah. são desconhecidos destas emissões, tivemos-los por aqui quando do álbum estreia No Money, No Problems, em 2006, e regressam agora ao fim destes 3 anos com o novo disco, o EP Get Rich or Cry Trying, na Modern Radio. São os Torn Avalanche, e por aqui ficou My Balls Are a Magnet for Pain. The rock the valley throws, reveal it, caught a fever. We all have a sinking storm. Ba-la-la-la. And the road presents a twisting case of fate. Omnina, you need to contemplate. The season comes with a reason. We all have a setting. Vessel in the storm. Difference. Pode dizer melhor para lançar uma carreira do que ser elogiada por Tom Waits, do que aconteceu com Jessica Hoop quando editou o seu primeiro longa duração Kismet em 2007, altura em que era babysitter em casa do mestre Waits. Surgiu um novo disco no final do ano passado e que nos agrada mais do que esse estreia, chama-se Hunting My Dress. Por aqui ficaram dois temas, Whispering Light e também The Kingdom. E vamos continuar com os Mountain Goats de John Darnielle, o mais recente Life of the World to Come, Genesis 3:23. Fight. home before sunset. Cover up my tracks. Drive home with old dreams that play in my mind and the wind at my back. Break the lock on my own garden gate when I get home after dark. Sit looking up at the stars outside like teeth in the mouth of a shark. I used to live here. I used to live here. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Yeah. Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita através da frequência modulada estéreo da Rádio Castrense no Baixo Alentejo 93, também Rádio Universidade de Coimbra 107.9 e Rádio Universitária do Algarve 102.7 e o streaming direto RUC.pt, RUA.pt e Rádio Castrense.net, podcast orelhaextra.com. Bem encravadinho na memória está o fantástico concerto que esta incrível formação britânica deu no passado mês de setembro, segunda edição do Quarteira Rock Fest. Falamos, claro, de The Jim Jones Review, eles que uns meses antes tinham estado no norte do país, no Porto. Lançaram um álbum único até agora, com originais já há alguns anos atrás, se não nos falha a memória, 2006, e saiu em 2009 uma compilação de singles, precisamente o que por aqui temos presente, chama-se Here to Save Your Soul Singles Volume 1, e de lá destacamos Cement Mixer. E vamos voltar também a um outro grande disco do ano passado, que por aqui não nos fartamos, Filho Peixe Sabe Nadar Mesmo, viu Farka Touré, filho do malogrado Ali Farka Touré, o seu segundo trabalho, Fondo. Desta vez, Sherry Lee. Vampire Weekend, chama-se Contra, ouvimos Giving Giving Up the Gun. Anteriormente tivemos do Mali View Farka Touré no seu mais recente Fondo com Sherry Lee. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Excelente dinamarquês Lorenzo Woodrose, também conhecido como, ou mais conhecido como, Baby Woodrose, o álbum homónimo, último para este músico, através da Bad Afro Records, e por aqui soou Hollow Grove. Para o fim, vamos ficar com o power trio britânico The Land Price 3, o novo álbum saído na Wicked Cool Records de Steve Van Zandt Pictures, saído há pouco tempo, dia 19 de janeiro, mais precisamente. Vamos ficar com Under the Sun e, para o fim ainda, a colaboração de Patrick Cowley com Jorge Sucarras, Catholic. Every time we speak, you piss. goes down the street before causing us thunder. We could both be lost, baby, never been found. I never want to fall in love. Don't tell me about relationships. Don't ask me if I'm straight. If you want me, baby, just lick your lips. The rest is all I say. I want to take you where the niggas need to go. We can go watch TV, we can do some stuff. I like foreign movies, especially the girl. I never want to fall in love. I wanna dress in shorts and an nylon. I wear my leather jacket if you want me to talk. When we go to dinner, babe, I'll leave you with a time. I never wanna move. Don't use the word relationship. Don't ask me if I'm gay. And if you want me, babe, you just smack your lips. That's just what I say. I'll never be your killer boyfriend. Kiss you on the neck, draw my blood. I just have to say things, so take it as an over. Cause I never wanna fall in love. I never wanna fall in love, no. I never wanna fall in love, no. I never wanna fall in love, no. I never wanna fall in love. Remember that. Texas, where many a martyr's fell. And I know no one can play the blues like Blind Willie McTell. Oh, well, I heard that roadhouse singing as they packing up the tent. The stars among the barren field was his only audience, and the charcoal gypsy maidens can strut their feathers well. Plantation burning, hear the cracking of the whip, you smell that sweet magnolia bloom, and see the ghost of slavery ships. I can hear the traps of moaning and the undertaker's bell. Woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. I can hear the chain gang working, I hear the rebels yell, and they know no one can play. We'll be right back. We all want what's his, but power and greed, incorruptible sin, seem to be all there is. And now I'm standing by the window of the old St. James Hotel, 'cause I know gravações efetuadas por Steve Wynn desde 1982 com muitos colegas, desde os Dream Syndicate, passando por Chris Cacavas, Linda Pittman, Alexandre Escovedo, Carl Precoda, entre muitos mais, e só com versões de temas de Bob Dylan. O disco foi lançado em 2009 e serviu para inaugurar a editora de Wynn, Short Run Records. Ouvimos precisamente duas canções de Dylan, Blind Willie McTell, um tema gravado para as Infidel Sessions por Dylan e saído em single na revista Bucketful of Brains em 1989, um ano depois dos Dream Syndicate a terem gravado Quando a Conheceram através do apresentador de televisão na Alemanha, Alan Banks. O outro tema foi gravado numa sessão na rádio de São Francisco, KCRW, numa emissão especial dedicada a Bob Dylan, e foi Watching the River Flow, o single bem conhecido de 1971. Está dado assim o arranque da segunda e última parte de Orelha Extra via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. E hoje por aqui também para ouvir com muita atenção aquele que foi o disco final da carreira dos Unwound, editado em 2001, carreira essa que começou em 1993 para a banda que juntava Justin Prosper, Vern Ramsey e Sutherland, bem como no início também Brent Sandino. Saiu na Kill Rock Stars com o título Live Stern Inside You. Unwound. Thank you. atenção na emissão 60 de Orelha Extra para o último trabalho na carreira do Zanmund em 2001, Livestern Inside You, três temas, We Invent You, Look a Ghost e December, anteriormente Steve Wynn com Steve Sings Bob. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. trio italiano Zoo na Hypecake de Mike Patton, ele que também por aqui participa neste Carboniferous, é o último trabalho para Luca Mai, Massimo Popilo e Jacopo Battaglia. Saiu, como dissemos, na Hypecake e soou o tema inicial do mesmo disco Ostia. E também voltamos de novo aos Fresh and Onlys, a banda de São Francisco que nos deram dois longas durações durante o ano de 2009. Temos andado por aqui à volta com um deles, The Grey Eyed Girls, e agora vamos escutar do homónimo Fog Machine, The Fresh and Onlys. Spreading the gospel around here. Thank you. connection to its home dissolving into disgrace. It's just a stranger's trail. Hey, to whoever you are, shadow as you please. Fall on our blank faced refusal. Often moan each by the winds, I can recall. Já a meia hora final de mais duas horas de Orelha Extra através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, e o podcast, bem como as playlists do que por aqui vai rodando, surgirão em orelhaextra.com. Ouvimos, como dissemos, a Holy Family, e vamos também escutar por aqui um novo artista do roster, de sempre muito recomendável, Pony Violin Records, chama-se James Husband. O álbum vem intitulado A Parallax One, While the Boys Went Down Under. Back again, in a bed under the knife again, on your back in a bed, while the boys went down under. Yeah, the boys went down under. While the boys went down under. All the Saturday nights, left on he'll never speak again. I took no face by his beak and broke his jaw. He'll never speak again. Every move is guided by the bidding of the singer. And the fire from my fingers. Mesmo muito bem, com grandes discos, como é o caso de Owen Pallett, que agora já não pode assinar Final Fantasy. Este acabadinho de editar chama-se Heartland, porque ficaram Midnight Directives e Lewis Take Action. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra. Calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? We'll be right back. são desconhecidos para nós, chamam-se Black Jacks, escreve-se BLKJKS, são de Joanesburgo, na África do Sul. Já em 2009 tínhamos rodado o EP estreia Mystery através da Secretly Canadian e finalmente aqui chega o álbum. O longa duração estreia depois desse mesmo EP chama-se After Robots, a editora é precisamente a mesma, e ficámos com um tema Lakeside, não um tema que não conhecemos, estava precisamente tão bem nesse EP Mystery. Novos temas ficam então para novas emissões da Orelha Extra dos Black Jacks. Para continuar nestes derradeiros minutos que nos restam, dois jovens de 19 anos, no seu primeiro disco, um EP de título Heat Wave, na Unfamiliar Records, são os Make Out Videotape. Ou melhor, foram os Make Out Videotape, um duo que por aqui se estreia com Heat Wave, um EP que é um CDR lançado também na Unfamiliar Records. São as nossas despedidas depois dos Make Out Videotape. Ficam com o músico de Seattle, Steve Gunn, no seu trabalho Barum Palace. Fiquem bem, tchau. Thank you.